Esta canção foi inspirada pelo Espírito do Senhor na cidade de La Piedad, no México, quando a missionária Eunice de Sante pregava sobre Ezequiel 47, quando o anjo convidou-o para entrar no reino. Quero nada de si. Pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Não temas, mergulhe nas águas, deixa Deus fazer a obra em sua vida. Deus é contigo. Estou em águas profundas. Aos braços.